Fala, Pegoraro. Jorge Pegoraro, bom dia. Bom dia, Guilherme. Você, eu e mais um montão de brasileiros, até bem pouco tempo atrás, nunca havia ouvido falar no vírus Zika. Zika é uma região florestal da Uganda, na África, na qual há muitos anos um mosquito picou um macaco febril e depois transmitiu a um humano o vírus que infectava o primata. Segundo o portal da saúde do governo federal, o vírus Zika é uma doença viral aguda, transmitida principalmente por mosquitos, tais como a Aedes aegypti. Entre 1951 a 2013, evidências sorológicas em humanos foram notificadas em países da África: Uganda, Tanzânia, Egito, República da África Central, Serra Leoa e Gabão. Na Ásia, Índia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã e Indonésia. E Oceania, Micronésia e Polinésia Francesa. Nas Américas, o Zika vírus somente foi identificado na Ilha de Páscoa, território do Chile, no Oceano Pacífico, 3.500 quilômetros do continente, isso no início de 2014. Ainda não existe tratamento ou vacina específicos contra o Zika vírus. O tratamento dos casos sintomáticos recomendado é baseado no uso de paracetamol ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. Pois é, a Olimpíada no Rio de Janeiro pode estar comprometida. Vários atletas e técnicos estrangeiros já estão comentando extraoficialmente que podem boicotar os jogos e não viajar para o Brasil. Os Estados Unidos, a grande potência olímpica, concedeu a seus esportistas a liberdade de decisão. Quem tiver medo, que não vá, disseram a eles as autoridades olímpicas do país, que boicotou os Jogos de Moscou em 1980 devido à invasão soviética do Afeganistão. O Quênia, vizinho de Uganda e da região de Zika e grande potência do atletismo, anunciou, por meio de seu lendário campeão da Olimpíada do México de 1968, Kip Keino, que está cogitando não ir ao Brasil. A saúde de nossa juventude, disse ele, é mais importante do que os jogos. A disseminação do vírus Zika no Brasil precisa ser monitorado com urgência, podendo se tornar uma ameaça real à Olimpíada de 2016, que ocorrerá no Rio de Janeiro entre os dias 5 a 21 de agosto deste ano. Pense nisso comigo.